pessoas normais, diferentes e iguais. Se for ter cerimônia, chama as meninas do chá. Loucas normais, diferentes e iguais. Se for ter cerimônia, chama as meninas do chá. Hoje tamo aê, exalando o perfume pelos ares. Pela noite, pelas ruas, pelos bares. Eu vou atrás do que lá em casa não tem. E eu já liguei pra Fê, e a Stephanie me disse ontem que ia. Vou me arrumar, vou me encontrar com as meninas. Tamo descendo hoje pro centro de Brasília. E pra quem chega é prazer, que essa noite pelo jeito não tem fim. Somos daquelas que não tem tempo ruim. Não me pergunta por que nós somos assim, assim. Loucas normais, diferentes e iguais. Se for ter cerimônia, chama as meninas do chá. Loucas normais, diferentes e iguais. Se for ter cerimônia, chama as meninas do chá. Vamos de Red Malibu, que hoje o frevo é no final da Asa Sul. Só que primeiro vou passar no céu azul. Vou dar um tempo lá no nível da Manu. Partiu de golfe pro rolê. E eu não preciso me esconder de quem eu sou. Eu sou da rua, sou das noites de calor. Não tenha medo, eu sou um doce de amor. E pra quem chega é prazer, que essa noite pelo jeito não tem fim. Somos daquelas que não tem tempo ruim. Não me pergunta por que nós somos assim, assim. Loucas normais, diferentes e iguais. Se for ter cerimônia, chama as meninas do chá. Loucas normais, diferentes e iguais. Se for ter cerimônia, chama as meninas do chá. Meu mundo é sincero, não pago de vacilona. Não nego, sou tranquilona. É sério, toma chá comigo. Thank you.